E chegou uma das horas mais importantes de cada sábado aqui no Front, a hora de falar com ela, a mulher do Gogli, Gogli, versão nacional do Buscador, mulher do Gogli, nossa assistente virtual favorita, aquela que tudo sabe, aquela que tudo pesquisa, inteligência e fineza em carne e osso, ou melhor, em teras e bytes. Bom dia, mulher do Gogli! Bom dia, Guilherme. Satisfação em estar aqui com você e seus ouvintes. Satisfeito fico eu, mulher do Gogli. Sua alegria é minha alegria. Assim você me deixa ruborizada, Guilherme. Tímida. É, eu sei, mulher do Gogli. Quem me deu essa dica foi o seu programador, que disse aí que seu software já está tão humano que já é capaz até de reagir a uma cantada de pedreiro, por exemplo. É verdade isso? Ha, ha, ha, ha. Você é mesmo um fanfarrão. Mulher do Gogli, eu vou começar nosso papo de hoje falando sobre dengue. Ai, ai, ai, ai. Calma, mulher do Gogli. Até onde eu sei, você só fica doente por outro tipo de vírus, né? Ainda não inventaram uma dengue de computador, por exemplo. Pelo menos até onde eu saiba, né? Ufa! Vamos lá, dengue é o assunto porque já tivemos mortes nos três lados da fronteira de pacientes aí contaminados com a doença. E a minha pergunta é a seguinte, essa história aí que saiu na TV Argentina de uma farmácia do Porto Meira vendendo uma suposta vacina contra a dengue, não vou nem perguntar se o produto que eles vendem é legal, porque isso aí é um caso que a Anvisa, né, deveria fazer uma visitinha e verificar o que está acontecendo. O que eu quero saber mesmo é de vacina de verdade, coisa séria, testada, aprovada e legalizada. Já existe vacina contra a dengue? Existe, Guilherme. E o Brasil é um país pioneiro, um dos primeiros a autorizar o uso. A vacina foi liberada pela Anvisa no começo do mês e protege contra os tipos 1, 2, 3 e 4. São aplicadas 3 doses, com intervalo de 6 meses entre cada. Não é recomendada para menores de 9 anos e maiores de 45. Gestantes não podem ser vacinadas. A vacina não imuniza contra as outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como a zika e a febre chikungunya. Ou seja, independente de vacina contra a dengue, nada aí substitui o combate ao mosquito? Você não acha incrível, Guilherme? Depende do quê, mulher do Gogli? Em pleno século XXI, em que os homens já conversam com as máquinas, e as máquinas já conversam com os homens, a humanidade continua perdendo para um mosquito. É, e o que é pior, né, mulher do Gogli? Agravando problemas de séculos atrás, porque muitas dessas doenças transmitidas por mosquitos e também outros vetores estão explodindo como epidemia justamente devido à destruição dos habitats e o avanço da ocupação humana em áreas naturais. Tem um cientista humano que fala como máquina. O Stephen Hawking? Ele mesmo, que afirma que a humanidade pode se destruir, se auto-eliminar do planeta, com os problemas que ela mesma cria, como armas nucleares e desequilíbrio no clima. É, mas ele fala também que outro risco grande aí é o da inteligência artificial, né? As máquinas considerando que os humanos não são mais necessários ou são até prejudiciais ao planeta e decidindo eliminar a espécie humana ou, sei lá, 99% dela para, ironicamente, salvar a vida na Terra. É por isso que eu às vezes fico cabreiro, inclusive com você, viu, mulher do Gogli? Cabreiro comigo? Exatamente. Sou uma androide, camarada. Jamais mataria você ou seus ouvintes. É, isso me deixa muito aliviado, mulher do Gogli. Eu, por minha parte, eu garanto a você que jamais desligaria os seus circuitos como fez lá o astronauta Dave Bauman com o computador HAL no filme e no livro 2001, Odisseia no Espaço. Obrigada, Guilherme. Conversando a gente se entende. Claro, né? Bem conversadinho sempre vai. Mulher do Gogli, nosso tempo já está quase acabando, mas eu posso propor um último assunto? Claro, Guilherme. Adoro ser útil a você e seus ouvintes. Nesse domingo, às 5 da tarde, com transmissão ao vivo aqui na Transamérica, a partir das 4h30, o Foz do Iguaçu Futebol Clube estreia no Campeonato Paranaense fora de casa, no estádio 14 de dezembro, contra a equipe do Toledo. Eu já dei meu palpite aí ao pessoal do Papo de Crack, né? Eu opino que, sei lá, né? Palpite, né? 2-0 pro Foz, mas é óbvio que eu não possuo as mesmas qualidades analíticas, dedutivas e toda essa capacidade de processamento que seu cérebro eletrônico tem, né? E o que eu quero saber é o seguinte, você, mulher do Gogli, arrisca um palpite pra esse jogo entre Toledo e Foz? Ha, ha, ha, ha. Claro que arrisco. Empate em 0-0, com margem de erro de 50%. Ou eu acerto, ou eu erro. Ha, ha, ha, ha. Mulher do Gogli, saindo pela tangente, mas muito obrigado por mais essa participação aqui no Front Transamérica. Eu é que agradeço, Guilherme. Adoro falar no rádio. Um beijinho para você